Das 15 pessoas restantes, 14 delas, após uma entrevista demorada com aquele filósofo, revelaram que estavam fazendo caridade de modo a ganhar bônus hora, a chegarem bem financeiramente falando no mundo espiritual. E um deles, talvez um dos mais jovens, revelou a Peixinho que fazia caridade também, porque quando chegava à noite e saía com os amigos, ele costumava contar o que se passava. Dizia: olha, você não sabe o que aconteceu hoje. Subimos em determinado morro, visitamos tais e tais casos, e eu vi isso e vi aquilo, para contar vantagem. Então, dos 40 trabalhadores do bem, nenhum deles estava fazendo verdadeiramente, pelo motivo talvez mais adequado, que seria o da compaixão, o do amor ao próximo e da caridade, sem nenhuma retribuição. Vejam então como não nos conhecemos. E o Espírito Ramédio, através do médium paulista da cidade de Catanduva, Francisco do Espírito Santo Neto, revela que nós conhecemos muito do mundo material, que nós temos a biologia, nós temos as ciências, nós temos a química, a física quântica agora, nós temos a tecnologia aeroespacial, mas não encontramos ainda a felicidade, apesar de conhecermos muito do mundo material. E através de espíritos como Ivone do Amaral Pereira, Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz e tantos outros benfeitores do mundo espiritual que retornam aqui através dos médiuns consagrados que conhecemos, nós sabemos muito do mundo espiritual. Nós compreendemos os fenômenos que acontecem após o desencarne, nós compreendemos e conhecemos relatos sobre como são as diversas e inúmeras colônias inteiramente diversificadas do mundo espiritual, inclusive a narrada no ano de 1940 por Francisco Cândido Xavier, o Espírito André Luiz, em um livro Nosso Lar. Mas que também lá nós não encontramos a felicidade.